170, Oceano 62 no 1. 62 no 1, estamos em Recife, na frequência na 251. Recife 251. Mantém cabeceiro no 0. Romeu 49, solo 53, nível direito, emissão 219. Direita, solo 219. Acho que ele está aqui na próxima, né? Na faculdade. Confirme? Tem bastante pássaros aqui na pista, e próximo aqui na faculdade, que nós vamos entrar. Gente, graças pela informação. Está dentro da pista. Confirme, estão dentro da pista? Na lateral, mano. Gente, graças. Patongo, Mike, Bravo, Uniform, are you ready to copy? Sete Conselho 2703, manterá o ponto de espera devido ao reporte da ponte de não, manterá a cabeceira devido ao reporte de aeronave de aves, próxima Foxtrot. Aqui eu vou olhando para entrar aero. Ele vai soltar fogos lá e aguarde na cabeceira, Conselho 2703. Uniform, clear to Sierra Whiskey November Bravo, flight level 220, take off runway 17 with left turn, Momo departure, Mike Oshka, Cogibu transition, correction, Cogibu position, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniform, after direct, Skulk 5516, Salvador, departure 120.8. Ao meu Zulu Golf, Salvador, prossiga. Zulu Golf, Salvador, prossiga. Uniform, could you confirm April and persons on board? So April number 5. Prossiga. Gente, 612. Cordeiro, que você vai chamar o táxi, então 3517. É, autorizado, só 3517, aporta para o táxi. O gol no 963, no 11, pushback e acionamento da visual com azul. Gol no 963, considero que o pistol é chamado táxi. Gol no 963, considere a guarda. Gente, o 963. Aguarde para a cópia. Sabatongo, Mike, Bravo, Uniform, readbacks correct to tax and airborne contact tower 118.905. Seria uma previsão, solo para o 963. 963, coordenador que habita o Xancaxi. Reto. Solo Azul Alfa, Eco e Alfa, qual é o tempo do relógio? Obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia, Azul. Com 6570, pronto, cópia? 6570, pronto. Autorizado Recife, via Peruíque 58, nível 350, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, aciona 5527, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado 350, do lado, para a saída Puca, Caju. E é 570, que eu deixo muito correto, chama quando pronto. A gente mantém condições visuais e reporte visual para o local de fundo. Copa, confirma, está acionado 2000? 01154. Está 3597, com 3 horas e 20 de autonomia, 118 a bordo, alternando Palmas. 3517, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até quando te espera? Quando lá chama a torre 118.95, com a vista na 095. Táxi, a ponte terra, 1095 no ajuste, 1895 a torre, está 3597. Salve Salvador, 1865, informação, quilo autorização, Brasília. 1865, bom dia, quilo confere, número 3 para a cópia, aguarde. Aguardo 1865. Para o táxi, 963, 180 a bordo, 330 a cabeça. Confirma o gol? 1963. 1963, confirme a informação, por favor. Confirmo. BAB 180, 3 horas e 30 de autonomia, alterna, cabeça. Autorizado táxi, via parte 1, Índia, até o ponto de espera, quando lá chama a torre 118.95, ajuste na 095, gol 1963. Ponto 9811, pronto, cópia? Autorizado Fortaleza, Vento Zulu 19, nível 310, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5520, controle em 120, decimal 8. Rio 981, no contingimento correto, chama quando pronto. Rio 5973, pronto, cópia. Rio 5973, pronto, cópia. 553, puxa bem acionamento, 903. Santa 353, aguarde para o pushback acionamento, pistão na 0, empatizado. Pro 7, mantém o pushback. Mantém. Tem previsões, então 353. Qual o motivo do 353? Devido a pássaros na pista, a infra-aero está soltando fogos. Sem previsões para o término, então 353. Rio 5973, gente, escuta do solo. 1865, pronto, Fábio? Pronto, Costa, 1865. Autorizado Brasília, via Zulu 17, nível 1, correção nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue perfil Arbor, Elefa, aciona 5464, controle em 120, decimal 8. 360 está autorizado para Brasília, via Zulu 17, decola da 10 direita, Arbor, Arbor. Elefa 5464, transponder 120, decimal 8, é o controle. Vou no 865. Vou no 865, atendimento correto, chamando pronto. Sou Maria, no 865. Correu um alto. Só levar essa carga 6570, ciente das condições da pista, só para pegar a sequência de pushback e acionamento. Gente, o Agusta, cargo 6570, número 2, setor. Sincero, por gentileza, só me confirma se está pronto para o push. Pronto para o push. Gente, entendido, pronto para o push, aguarde. No primeiro, está pronto para o push também, no 03. Eu, o solo já está ciente, 3153, pronto para o push back. Torres, está 3597. Prossiga, está 3597. Pode confirmar se há algum problema com a pista, senhor? Foi reportado muitos pássaros na pista. O aéreo já está soltando fogos para ver se libera, mas ainda foi reportado muitos pássaros na pista. Ah, tá ciente, o 3597. informação do Mike Fox Serra, informação em curso para Lima. Pronto, cópia. Mike Fox Serra, autorizado Serra, Whisky November Bravo, nível 100, decola da 17 com curva pela esquerda. Segue preciso sair da Momo, Cogbo após direto. Aciona 5510, controle em 120.8, torre 118.95. Seguro para decolar, eu vou liberar as decolagens, ok? O 2703 copiou? O 3517 da TAM copiou a torre? Copiou, estou acrescentando aí, a gente pousou agora há pouco. As aeronaves estavam ali na grama ali entre a pista e a taxiway. A princípio, na hora do nosso pouso aí, meia hora atrás, ainda está de pássaro, mas nada interferindo na segurança não. Porque duas aeronaves decolaram e reportaram que tinha muito pássaro no meio da pista que estava com risco de colisão, ok? As aeronaves decolaram e informaram essa situação. Ok, então perfeito, a gente entende. Só para complementar, era bem logo aí depois da primeira taxiway, estava no lado direito, no gramado, entre a pista e a taxiway. Então, na hora do nosso pouso, né? Já deve ter voado para outro canto aí. Federal 9970, bom dia. Informação em curso é Lima, pronto, cópia. Pode adicionar, chame táxi. Do Teresina, via Pizulu 20, nível 360. Decola da 10, primeira curva pela esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição flato, aciona 5523. Controle em 120.8, Federal 9970. Geral 9970, contagiamento correto, chama quando pronta. Então, 3153, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, funcionar, chama táxi, tá? 3153. Táxi a cargo 6570, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Chama lá táxi. Chama lá táxi, táxi a cargo 6570. Solo de Salvador, muito bom dia. O Rio 5973, ciente da informação. Lima para cópia, Recife, nível 310. Rio 5973, aguarde para a cópia. A sua escuta aguardando. Tá 3157, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0, tá 3157. O 963 está no ponto de espera pronto. Bolo 963 mantém o ponto de espera. Rio 5973, pronto, cópia. Afirmativo, senhorita. Autorizado Recife, vem pelo Whisky 58, nível 310, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil Puca, transição Caju, aciona 5521, controle em 120.8. Recife autorizado 310, decolando da pista 10, com a primeira curva esquerda, no perfil Puca, Aracaju, Upper Whisky 580 vias. Aciona 5521, 120.8, controle, Rio 5973. Rio 5973, apenas confirmando a saída, Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, confere. Cotejamento correto, chama quando pronto, Rio 5973. Mas quando pronto, Rio, muito obrigado. 63. Chama o controle 208, 703. 2703, Mojo transporte para 0263. Autorizado, saque 70, exceção, reporte para ingresso na pista. Primeira curva à esquerda, segue perfil Puca, Jamo, direto. Aciona 5502, controle 120.8, torre 118.95. Romeu Golf, confirme o pátio, pobre. Gente, cortejamento correto, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95, Papa Tribo Romeu Golf. Coordenando com a equipe de sol após o táxi do Boeing da APSA, chame para o táxi. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, prossiga. Mike X-Ray Echo, está no pátio 3, posição 3, solicita autorização para rebocar a nave pátio 1, posição meia dúzia. Mike X-Ray Echo, aguarde para o início do reboque. Positivo. Para o táxi, está 3-1-3-1-7-3 a bordo, 3 horas, alterna, cancela. 3-1-5-3, autorizado táxi, direito em direita a ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 0-1-5. Direita a ponto de espera, 18.1-0-1-5, cancela. Quanto a cargo 6570, lançado o táxi, cerca de 2 horas e 20, alternar Natal 2 a bordo. Abre-se a cargo 6570, poderia confirmar as informações? Afirmativo, está pronto para o táxi, 2 horas e 20, autonomia, alternando Natal 2 a bordo. Cargo 6570. Segue o Airbus da TAM até o ponto de espera. Quando acha em torre 118.95, ajuste no 0.95. 1015. Seguindo o Airbus da TAM, chamada 12.118, mas a ponte de espera. Alô, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223. Informação em curso é Lima, lá de cópia. Alô, gol no 865 na 4, pushback e acionamento. 1865, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardo para push, gol no 865. Solo Rio 5973 para o pushback e acionamento. Rio 5973, aguarde para o pushback e acionamento, número dando setor. 5973, aguardando. Contato Radar, número 380 na saída Arbor 380 na Arbor, 3507. Ramon, Rio, da 3153, ponto de espera, da 10. Da 3153, mantém o ponto de espera. Também na sequência, aguardando no ponto de espera, ok? Direita, segue perfil Arbor, Elefa, após segue direto Opiló, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5541, controle em 120.8. Autorizado 180, decola com a 10 com a curva direita. Saída árvore elefa após o piló e segue em vitória da conquista. 5541 no controle 208, 2223. Passa aéreo 2223, com o atendimento correto, chegando pronto. Para aí, obrigado. Tá 3153, eu descendo o tráfego da rua iniciando na 10, após a passagem da mesma linha mantém, cabeceira 10. Gente, após o tráfego da rua ali mantém, não, não quero, tá? Desculpa. Meu nome é Golf, livre táxi, reporte para ingresso. Confirme, transporte de enfermo? De número 3 do setor. O 1759, informação em Cursé Lima, aguarde cópia. Salvador, 1093. O nosso plano de voo não vem, não é isso? 360 na saída da El. Da El 300. Base em pista 35, vento 350 graus, 02. 9811, autoriza táxi, parte 1 no índio até o ponto de espera. Quando lá chama a torre 118 desse 95, ajuste na 095. Pega acionamento até a aeronave da companhia iniciando o táxi no posto 3, chama para outro táxi. Atenção com o colega da companhia, vai iniciar o posto de acionamento, Rio 5975. O posto 2223 é o número 2 do setor, só mais uns 3 minutos para o seu posto, ok? Ok, me escuta. Mike X-Ray Echo, você não foi esquecido, aguarde, já tem aeronaves para puxa no posto 3. Antigo taxi, papai, mantém position. O centro se reboca do posto 3 até o portão 62 do posto principal. Assim que possível vai ser autorizado. Grato. O Gol 1093. Senhor, a princípio o FMC Recife suspendeu o plano do senhor e, apesar de vencido, esse plano permanece válido uma vez que ele foi suspenso pela FMC de Recife. Estamos agora buscando informações de confins para poder falar com a FMC Recife para ver se volta a ativar o seu plano. A FEMA 093 agradece, estamos aguardando uma informação. Gente, assim que tivermos informações, passamos no chão. Estamos monitorando e na disputa. Muito obrigado. 00 na saída Momo. Gente, mais qual que é essa livre da gestão? Livre da gestão, mais qual que é? É. Puta. Por Tango Alfa, prossiga. Richard, Mike Belton. Prossiga. 3597 Recife, na frequência 260, alternativa 288. 267, alterada 288, 3597. 26, decimal 0. 260, 288, 3597. 01, bom dia. Dia 5, aproximadamente mais 2 minutos, senhor. Obrigado. Delta 3153 da El Leda, pasta 1000 e 400. 3153, contato radar, número 360, cumprindo o perfil da Delta. 360 no perfil, quando possível eu vou a Leda. Aciona 0116, controle 120.8, torre 118.95. Só 963, suba restrição 320, direto bridge. Bridge, restrição 320, 963. 3153, autorizado Valeta. Direto Leda, tá? 3153. Confirmando, controle 1208, torre 118.95. Cacique, tá certo. Salvador, bom dia, 9811 da Rio, ponto de espera da 90. 9811, saindo o rolagem de tráfego à frente após a autoridade da Niari Mata. De autonomia, ok, Aracaju. Confirme a alternativa? Aracaju, sim. Autorizado, táxi 241, já está quando espera. Quando lá chame torre 118.95, ajuste 1015, Rio 5973. Autorizado, via pátio Índia, contra o ponto de espera da 90, 18.95, a torre Rio 5973. Vitor Romeu Alfa, por gentileza, confirme para ver? Gente, com o atendimento correto, para acionamento de táxi, chame torre 118.95, Vitor Romeu Alfa. Alfa, tem autorização do Golo 7, por favor. Alfa 6570, decolar 27, controle 208. 1208, bom dia. Solo, passageiro 2223, tá pronto, tava aguardando o Rio, tá livre? Afirmo, parceiro 2223, chame táxi. Pronto, pode. Federal 9970, puxa o estacionamento. Federal 9970, aguarde número 3 no setor. Aguarda, né, mano? 9970. Estima. 300. Firmo. Salvador, gol 1759. Tudo destino, mais Fox. É, ABR. Triple Romeo Golf, livre decolagem, pistão 7, vento variável 3 marchas. Quando é que você fala, chama o táxi. Tá autorizado após a passagem do Rio a retaguarda, gol 86. Afirma que o Rio já passou, tem livre puxa back acionamento, gol 865. Tá livre puxa back acionamento, gol 865. Gol 759, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, Vepo Zulu 1-0, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil da El Leda Motiva. Aciona 5544, controle em 1-0.8. Gente, autorizado para Guarulhos 360, pela Vepo Zulu 1-0, da El Leda Motiva. A primeira curva à direita, aciona 5540 e o controle 208. Aciona 5544. 5544, obrigado. Protegimento correto, tem livre pushback acionamento, chama o táxi, o gol 1759. Livre, reportará, muito obrigado. O meu Golf decolado aos 29, controle 20.8. 08, bom dia. Controle Papá, Romeu Golf, muito bom dia. Romeu Golf, bom dia, contato radar, número 170, na saída Puca. Puca, saída Puca, o Romeu Golf já acionado 2502, solicita sempre possível para direto de Aracaju. Gente, aguarde. 223. 9970, coordena com o Kibit Sala, chama o táxi. Só generar, chamar a táxi, 9970. Também é 5770, chame Recife na frequência 925.45, alternativa 3365. Bom dia. Zulu 53, Recife 320, chama Recife, na frequência 251. Vai chamar Recife 251, muito obrigado, bom trabalho. Táxi 181 a bordo, 3:39, alternando Campinas. 020 graus, 04 mais. 295, ajuste no 095. 095, ajuste até o ponto 0210, chamamos torre 118, decimal 95, boa noite mesmo. Salvador, bom dia, azul 4234 com a Lima 350, recebo. Azul 4234, bom dia, Lima, confere a bate-cópia. Solo no 759171 a bordo, 4 horas, autonomia até Magalhão, para o táxi. Com quem pra ver? 171. Una 759, autorizado táxi até ou através do 62, né? Através do 62, 759. Solo Salvador. C 5973, a Lima tem cabeceira na zero. Siga, Mike é Delta. Sideral 9970. Autorizado táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Quando ela chama torre 118 desse 195, ajuste na 095. 118.95, ponto de espera. Mandou um ajuste. 9.95. Solo Salvador, Mike X e Eco. Mike X e Eco, prossiga. Desculpa, mas você tem mais ou menos quantos minutos vai demorar para vocês liberarem a gente para rebocar essa aeronave Pátio 1? Observe o táxi do Siberal, após correr com a equipe de solo e chame para o ingresso no pátio principal. O Mike é que Eco. Ok, grato. 4 controle 20.8. Formou até o Juliette Serra? 9891, contato radar, suba para a linha de voo 310, saída Momo. 310, saída Momo, Rio 9891. Vai da 62, eu vou no 759. Confirme? Vou 759, através da 62. 1759, segue o banho da Sideral até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste na 095. Pega o lateral, até a porta espera, 1-1-8-9-5-5. Autorizado, aguarde, espera da presença, autoriza? Não, negativo, demora a nave de como sair da mão, aguarde. 5-9-3, livre decolagem, pista 0, vento variável 4-9. Decolagem, 5-9-3. 1093 ao solo Salvador. 1093, prossiga. 1093, por gentileza, senhor. O senhor poderia me dizer o alternado do senhor? Alternado primário seria de Campinas, secundário Galeão. Rio, boa noite, 65.0, dono 0, pronto. Só um minuto, senhor. Muito obrigado. 370 para 4, meu país. Sente o Rio 98 no mundo, está sentindo, tá? Boa noite, 755, informa o tráfego, chegou a sua posição de 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, cruzando 4 mil pés para nível de voo 310. 71755. Patatango, Mike Fox Sete Serra, chame o centro, Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.0. Sente, Mike Fox Serra. Confirme, era na última. Comando 73, decolado de 3.000, controle 2.0.8. 2.0.8, bom dia. ao solo voltando. 0.93. 1.0.93, Recife nos pergunta o tempo de voo estimado de Salvador para Campinas, pelo nome do senhor. Patrulhe, bom dia, Rio 5973, passa 1500 na sua escuta. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 310, voo e direto, Jamo. 310, direto, Jamo, 5973. Do Recife, via Peruísque 58, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil Puca, transição Caju. Aciona 5545, controle em 120.8. 350, Recife, de alta 258, decola da 10, curva à esquerda, perfil da Puca, Caju. 5545, transponder 208, é o controle. Quando pronto, chamaremos, posição 10. Caju 4234, apenas confirmando a saída, Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Planejamento correto, chama quando pronto. Vai chamar. Qual o voo no 093? Voo 093, prossiga. Estimado para prosseguir com o fim da alternância em Campinas, total é 2 horas e 53. 5 alterna no 3T.65. 3T.65. Autorizado Salvador Manati. Uno mil pés, decola da 17, com curva pela direita, segue corredor Axé, aciona 0125, controle em 120.8, torre 118.95. Mike Bravo informa, airborne 38, contact Salvador Approach, frequency 120.8. 108, Mike Bravo informa. Chamamento correto para acionamento e táxi, chama torre 118.95 até Juliette Serra. 93, escuta. Catatango, Mike Bravo uniforme, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 220, saída Momo. Clear 220, Momo, departure. Catatango, Mike Bravo uniforme. É de 100 pés. O boato de melhora das condições foi feito por uma aeronave que conseguiu aproximar lá, mas que o meteoro do local continua dizendo que está 100 pés abaixo dos mínimos por aproximação. Ele ainda está em contato com a companhia do senhor e o CGNA para tentar com alguma melhora o senhor decolar para Confins, com talvez o primeiro alternado para Campinas, mas até agora a decisão não foi feita, o senhor continua com a sua autorização suspensa, ok? Ok, também é estimado o tempo para a gente ter essa autorização, hein? Viu, perdão, eu não copiei. Tem um estimado aí para eles conseguirem essa autorização ou não? A princípio ainda não. A princípio o plano do senhor agora voltou com o horário de 10h30 para uma DLA, agradeço, mas não era necessário, uma vez que o plano suspenso, a validade continua vigorando. Tem livre decolagem no 0, restrito 2000 pés. Bom, no 86. Oi, bom dia, passarelo 2223, está no ponto de espera pronto. Passarelo 2223, mantém o ponto de espera. A 225, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés, que é negão no 015. Vitor Romeu Alfa, mantenha a posição. Autorizado na final 0, até o Capavia, chegou na 755. 755, chama a torre, 1 noite, decimal 95. 241, no controle 20, decimal 8. 308-965, tá bom. Bono 755, na escuta da torre. Bono 865, decola restrito 2000 pés. Bono 865, livre das restrições, prossiga na saída da árvore. Árvore 100 restrição 360. Bono 865. 755. Bravo Mike Bravo Uniforme, confirm heading to fly direct Sierra Whiskey November Bravo. 300, passa pelo Mike Bravo Uniforme. Salvador, azul 4234, ponte 10, escrita, puxa. Azul 4234, coordenando equipe do sol, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Alfa livre decolagem, pista 17, vento 030 graus, 049. Papa Alfa, confirma. Rio 5973, chame centro, Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 33 decimal 65. 2545, 3365, pode ser. Pelas 43, vida direita, chame som 219. Sua IECA autorizada, ingresso 41, reporte no término. Prato. Rio 989, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 45, até no 33 decimal 65. Olá, 2545. Tem condições de curvar a esquerda e cruzar a pista na vertical da cabeceira 10? Afirmo. Gente, curva a esquerda, reporte ligando o eixo da 9028, Vitor Mel. Alfa. Romeu Alfa, por gentileza. Ok, desconselho, pode prosseguir para o cruzamento. Alfa, prosseguir para o cruzamento. Na 17, curva direita. Segue a corredora Xé, aciona 0132, controle 120, decimal 8. Deixa pra parar o cotejamento correto. Confirme o pátio e pessoas a bordo. Bono 759, bom dia. Ponte espera da 1-0. Bono 759, mantém ponte espera. Vamos lá, mantém. Alfa do cruzamento. Gente, Vitor Romeu Alfa, mantém me escuta, aguardando transferência. Alfa, mantém escuta, aguardando transferência. Sierra, prossiga. Delta, bom dia, informação em curso é Lima, aguarde cópia. Tem interseção, reporte para ingresso. Salvador, azul 4234 para táxi. Confirme pessoas a bordo, tem uma autonomia alternativa 4234? 123, 3:15, Maceió. Azul 4234 autorizado, táxi até outra vez do portão 07. Táxi até outra vez do portão 07. Para ingresso na Juliette, eu vou no 755. O 1755, autorizado ingresso, portão 05. Autorizado ingresso para o 5. Confirma o Vitor Romeu Alfa? Negativo, seu, confirme. Vitor Romeu Alfa, restrito ao número 10, autoridade do ar direto Filha de Santana, chama o controle no 20.8. Afirmativo, autorizado direto Filha de Santana, restrito meu pés, controle 120.8, obrigado. 09970, Ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém 9970. Passada 2223, decolado 47, controle 20.8. 208, obrigado, bom dia. Vitor Romeu Alfa, informe a proa ideal para o destino. Salvador, bom dia, passarei do 2223. E 55. Passarei do 2223, contato radar, suba para 180, saia da água. 180, está liberado da restrição, senhorita? 22304. Pronto, hotel Juliette Serra. Dona Lacha, me torre 118, direção 95, ajuste na 095. Segue pátio, índice. Gente, Vitor Romeu Alfa, mantenha no meu pé. Informa o tráfego, o instrumento, essa posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 para 2 mil pés. Fora de Santana, meia de mil pés. O cenário é 225, informa o tráfego, essa posição de 11 horas, 10 milhas, mantendo 1 no mil pés, com rumo noroeste, é um Papa Alfa 34. Centro do tráfego, 625. Cono 865, chama o centro, Recife. Frequência no 26.0, alterna no 28.8. 260, 288 com Recife, Gol no 805 graus. Serra, livre de decolagem, pistão 17, vento variável 2 mais. A linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém no 0, gosto 759. Confirme? Passarei, senhora, 2223. Possibilidade para minimizar nosso atraso aí durante a nossa partida, voarmos direto ao Elefa? 2223, voe direto ao Arbor. Arbor. Dois, vou direto Vitória da Conquista. Muito obrigado. Papa Sapatão do Lima, Quilo Bravo. Bom dia, informação em curso. É Lima, pronto, cópia. Delos, bom dia. Zero decola da 17, curva pela direita. Sei que precisa de sair da Arbor, direto. Aciona 5556, controle 120.8, torre 118.95. Contato radar, suba para nível de voo 360, saída Momo. Saída Momo, 9970. O Delta livre ingresso, reporte neto, pronto, cabeceira 17. Direto Serra, mantenha condições visuais no meu pé. Estorizado direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Estorizado direto Manati, muito obrigado. Reportamento 20 milhas afastado de Salvador. Graças. Mantenha a posição. De voo 065, informe seu estimado de pouso. 3, pedindo reporte aqui para a posição número 3. Posição número 3, parte principal. Ligações do Mike e do Luiz Lente. Bom, aqui do pátio 3 para o portão, aliás, perdão, pátio 3 para a ponte número 3 do pátio principal. O Mike e do Luiz Lente, autorizado o reporte, reporte para o ingresso do pátio principal. Positivo. Capatão Gulima, Quilo Bravo, cotejamento correto, acionamento táxi, chame torre 118.95. Mantém ponto de espera.